coisas já não andam bem pra mim. Perder você assim não é legal. E a tua ausência dói demais no peito. Pensei que fosse fácil te esquecer. Jurei que nunca mais ia te ver. Só não sabia que te amava tanto assim. Perder você.